embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, okay. Aquele que acalma o vento, aquele que a guerra ao mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz mães difíceis. É o mesmo que tratado mal, não tema, sou contigo. Aleluia. Senhor, Ele nos trouxe aqui para trazer uma mensagem de esperança, de fé para o teu coração. Você crê que o seu Deus é um Deus fiel? Você crê que o Deus que você serve não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? No início, para que tudo existisse, só bastou a palavra dele. Por que será que você duvida que algo na sua vida não vai acontecer? Você lembra do centurião? Falou, mestre, basta uma palavra. Oh. E a gente está aqui cantando para você. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas pontes em meio ao deserto. Você crê que haverá nuvens, nuvens que trazem chuvas e bênção. Você escuta, ouço a voz. Deus te dá escape e livramento, porque Ele é aquele, aquele que acalma o vento. Ei, você crê? Aquele que acalma. Ele é aquele. Tira a força do fogo.